Dois soldados, dois. Jamaica Riva. Pra Deus, pra Deus. No céu com Deus, só alegria. No inferno, só dor e agonia. No céu com Deus, só alegria. No inferno, só dor e agonia. Medo insano, gás propano. O crime nos ensina a fazer o pano. Ilusão, sentir mal. Demônios contra-atacam a favor do cão. Tic-tac, sente o baque. Alguém sabe dizer pra onde foi Tupac? Vem Deus, amigo meu. Não cresço olho em nada, não quero o que é seu. Se o crime é bom, din-din-dom. Rajada de palavras, vermelho é o batom. Da moça pobre, ignorante. Seu sonho a TV, seus olhos brilhantes. O diabo te engana. É o carrasco, fere seu coração que ainda é fraco. Ele te ilude, te leva a alma. Pra falar do doido que se pede calma. Ele existe, é inteligente, adora sua casa, o inferno é quente. Destruição da nação, nossa vida pra ele não vale um quinhão. Ame, pense, Deus é mais. Você pode provar que é capaz. O ataque vem do sul, do leste, oeste, norte. O demônio só quer te levar à morte. Ele não. Não tem compaixão, a sua festa começa você no caixão. Família triste, ele existe, a sua vida no final e tu ainda insiste. Abrace a fé, que ela é a força que nos une, que é o melhor, né? No céu com Deus, só alegria. No inferno, só dor e agonia. Soldados de Cristo em corpo e alma, soldados de Cristo. Soldados de Cristo em corpo e alma, soldados de Cristo. Soldados de Cristo em corpo e alma, soldados de Cristo. Soldados de Cristo em corpo e alma, soldados de Cristo. Soldado de Cristo, o demônio me persegue, o soldado não se entrega. Se ergue, avalanche de bênçãos caindo dos céus, mandadas pelo guarda de Israel, que me protege, me ajuda, me auxilia. Quando minha vida foge da rima, nada me impede, eu já paguei pra ver que o sangue de Jesus tem poder. Não tem alvenaria nem cheia de massa, o demônio te impede, te pirraça. Te afoga em ilusão no teu sonho, ele não é o trigo e sim o joio. Andava do meu lado, eu não quero mais. Logo eu que era fã de Barrabás. Esquecia de Cristo, valorizava o ladrão, fazendo a alegria do diabo, nenão. Acredite no que eu falo aqui, é bom demais. Jesus é o caminho, eu não fico pra trás. Não queremos simplesmente te fazer sorrir. Jesus é o alibi. Agora luto muito mais porque sou um soldado de Jesus Cristo, sou o seu aliado. Bem, bem, parece que tá tudo bem. A batalha continua, vamos mais além. A salvação é condicionada exclusivamente na base da fé em Jesus Cristo. Não é fácil confiar em alguém que nunca se viu, no que tange o assunto mais importante da nossa vida, nosso destino eterno. Mas esta, e somente esta, é a condição, a maneira pela qual seremos salvos. Soldados de Cristo em corpo e alma, soldados de Cristo. Soldados de Cristo em corpo e alma, soldados de Cristo. Soldados de Cristo em corpo e alma, soldados de Cristo. Soldados de Cristo em corpo e alma, soldados de Cristo. Adeus. No céu com